A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Aqui é a Rosane Svartman e eu vou falar um pouco de como foi a aula no Silo. A gente começou falando da importância, né, da narrativa audiovisual, de entender como funciona essa contação de histórias através de imagens. Então, durante a aula, a gente conversou sobre como duas imagens muitas vezes geram uma terceira, digamos, uma imagem na nossa cabeça. Ou como a gente pode concluir uma terceira coisa a partir de duas. Então, eu citei, por exemplo, Eisenstein, a ideia dos ideogramas chineses, né? Que, por exemplo, um cachorro e um sol significa amigo. Então, a gente começou a pensar que em filmes e situações em que isso poderia acontecer. Aí, então, fizemos um exercício onde todo mundo fechou os olhos e eu fui listando uma série de imagens, fazendo um filme na cabeça das pessoas. E foi interessante perceber como, mesmo, por exemplo, mostrando um personagem masculino e uma personagem feminina, mostrando aspas, né? Mas narrando em cenas separadas, todo mundo que ouviu a história concluiu que eles eram um casal. Então, a partir desse exercício, a gente falou um pouco desse processo. A gente também fez um outro exercício, esse prático, em que uma pessoa era a câmera e o outro o diretor. Então, andando, né, pelo espaço, o diretor escolhia três imagens que a câmera assistia, aspas para assistia. Então, a câmera andava de olhos fechados, orientada pelo diretor, e quando o diretor batia assim no ombro, a câmera abria os olhos. E isso fez com que esta pessoa que fez o papel de câmera visse três imagens diferentes, uma espécie de filme. Então, depois a gente começou a fazer a troca, né? Ou seja, cada dupla, a câmera explicava o que viu e o diretor o que quis dizer. E é interessante notar que nem sempre o que você quer dizer é o que a pessoa entende. Isso também acontece através de imagens. Então, o objetivo do exercício foi falar também disso, né? De como a gente vê uma imagem numa certa ordem ou vê uma série de imagens numa certa ordem, a gente pode entender uma história diferente do que a original ou do que a história que o diretor queria. A gente também depois começou a conversar sobre como a ordem dessas imagens importa, e importa muito. Às vezes a ordem, dependendo da ordem que você vê, você pode ter uma ideia do que aquilo significa, diferente de que se fosse o caso de você ver as imagens numa ordem inversa, por exemplo. Então, eu coloquei no quadro a imagem de um casal conversando, a imagem de uma terceira pessoa andando por uma estrada e a imagem de uma mão, do ponto de vista de uma mão, vendo através de um arbusto esse casal. Então, você faz uma relação entre essa pessoa e o casal, e qual é a relação, até criando uma espécie de suspense ou não, de acordo com a ordem dessas imagens. Foi uma troca super bacana. A gente falou também de algumas das obras que eu tive envolvida, por exemplo, o Pluft, o desafio, né, de traduzir um fantasma para a tela de cinema. Então eu mostrei todo o processo e o making of da gente fazer essa transposição dessa peça original da Maria Clara Machado para o cinema. E também a gente assistiu um clipe sobre novelas, onde todo mundo pôde fazer perguntas também sobre esse processo narrativo e de escrita da televisão, né, e das telenovelas em especial. Essa troca, a gente conversar sobre imagens, sobre narrativa, sobre a força das imagens na narrativa, tudo isso para mim fortalece a ideia de que a gente precisa entender, e eu espero que isso tenha ajudado a turma, o contar histórias e como as ferramentas para isso podem nos ajudar a fazer com que essas histórias que a gente quer contar sejam, quer dizer, nunca são plenamente entendidas, mas que cheguem no público de uma forma saborosa e que a gente consiga pelo menos tentar, né, estender a mão e contar a história que a gente quer contar através das imagens. E que, na verdade, na nossa vida, quando a gente fala sobre uma experiência, quando a gente vende um produto, quando a gente fala de um caos que aconteceu, enfim, a gente está sempre contando histórias. Então, ter a consciência de que existem ferramentas narrativas que podem ajudar a gente a fazer isso, para mim, foi um dos objetivos dessa aula. Bom, ensinar é sempre aprender. Eu adorei participar dessa experiência no Silos e espero que tenha sido bacana para quem estava lá comigo também. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.